Panorama Agrícola para 29 de novembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAG. Terça-feira, 29 de novembro de 2011, no ar o Panorama Agrícola em noite de lua nova. O ditado de hoje é: madruga e verás, trabalha e terás. No noticiário hoje você confere: Epagre renova frota de veículos com recursos do SC Rural e do MDA e lança unidades móveis de assistência técnica e extensão rural. E em descanso tem a festa do pêssego e também uma nova variedade de pêssego. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se você tem carro e paga o IPVA, paga junto o DPVAT, um seguro que indeniza a vítima de acidente de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre. Assim, se você infelizmente se envolver em um acidente, procure informações e acesse o seguro sem a necessidade de intermediação por terceiros. Se precisar, ligue 0800 022 1204. 0800 022 1204. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. De sexta-feira até domingo ocorre em descanso a sexta festa do pêssego. Recentemente, o município também lançou uma nova cultivar de pêssego. Quem fala mais sobre o assunto é Loenir José Louro, da Epagre. Com relação a essa nova cultivar de pêssego, esse é um trabalho já de 12 anos da Epagre, junto com o agricultor, então do olho clínico do agricultor, onde ele notou numa planta de pessegueiro cultivar chimarita, que é um pêssego branco, e ele deu um fruto com a polpa amarela e tinha um filete branco. Aí no ano seguinte, então essa planta daí não foi podada, para nós tentar descobrir em que galho, em que ramo tinha esse fruto e se mantinha. No ano seguinte manteve, era um ramo só, e aí foi colhido os frutos e aproveitado esse material para fazer enxertia, para ver se mantinha as características. Então são 12 anos que está sendo trabalhado, hoje já o agricultor tem 600 plantas de um ano e de 3 anos, entre todas elas, que começou a produzir. Então ele manteve as características e agora esse ano já, então com o lançamento pela Epagre deste cultivar de pêssego, foi registrada e protegida, e aí deverá ter viveiro credenciado produzindo dessas mudas, então que vai ter, no caso, com segurança de qualidade, e é um produto diferenciado, porque em qualquer lugar do mundo que você consumir um fruto desse, você vai notar, é um pêssego estilo de chimarita, é um igual, no caso, igual a parte externa, coloração, um pêssego sem aquela ponta, e que tem uma polpa firme, mas amarela, e com um filetinho branco. Então essa é a característica dele, cortou, você vai notar. Então ele mantém aquele filete branco, aquela tirinha lá, uns 2 milímetros, ela tem o gosto, seria do chimarita, e o restante, uma característica própria, mas ele não é ácido, então, que nem os outros amarelos, polpa firme, e ótimo para a mesa, boa conservação, e a vantagem para o produtor e até para o comércio, que ele entra de 10 a 15 dias no mercado, então a colheita é antecipada em relação ao chimarita, então ele antecipa a colheita, ele não é um pêssego para regiões muito frias. Então, exemplo, São Joaquim, aquela região lá, não consegue produzir. Mas ele promete para o litoral catarinense, oeste catarinense, então regiões onde o chimarita produz bem, ele vem junto, já que é uma mutação do chimarita. Ele necessita de 300 a 400 horas de frio. Mas um ótimo material, e que nos próximos anos nós teremos ele como um grande exemplo e referência de pêssego de mesa polpa amarela. O dia de campo em que foi lançado esse novo cultivar de pêssego, como foi? Esse dia de campo foi realizado no dia 18, e agora de novembro, lá na propriedade do agricultor, que ficou com o nome de Zile, esse pêssego, já que foi ele, então é a família Zile. Então, o proprietário dessa propriedade, Agenor Firmino Zile, lá em descanso, mas já são três gerações que estão trabalhando. Então começou com o pai dele, com fruticultura, com produção de uva, aí entraram há vários anos com a produção de pêssego, e hoje nós temos lá muitas unidades, já que ele é um grande parceiro da Ipagre. Se nós precisamos de materiais, nós precisamos que eles façam algum acompanhamento, e a propriedade está aberta para visitação. O que ele não faz é materiais que estão protegidos, ele não libera para ninguém, goste ou não. Então, nesse dia de campo, aí foi feita a explanação, todo histórico, a parte de proteção, a parte de características, e depois degustação e visitação aos pomares. Tem pareirais que nessa propriedade, como eu falei, nós temos muitos acompanhamentos. Nós temos lá, então, 22 cultivares de pêssego sendo avaliado, materiais da Embrapa, materiais da Ipagre, materiais que foi catado de agricultores, que dizem, tem um pêssego bom e não se sabe o que é. 7 cultivares de ameixa sendo avaliado, então materiais também da Ipagre, Embrapa e algum coletado que não se sabe procedência, os materiais que prometem. 14 cultivares de macieira de baixa exigência e frio, são materiais que não produzem nas regiões frias do estado e que junto com a pesquisa nós estamos trabalhando lá. Descanso tem agora de 2 a 4 de dezembro a festa do pêssego, correto? Sim, nesse período então vai ter ainda alguma quantidade desse pêssego, já que ele foi colhido faz já mais de 15 dias que terminou a colheita, então segurado em câmara fria, mas nesse evento, da festa do pêssego, haverá pêssego para comercialização desse cultivar. Quais são as atrações dessa festa? Haverá parte de visitação, feiras e à noite shows. Aí haverá feira de terneiro, a festa do pêssego, exposição agropecuária, seminário de piscicultura, seminário de fruticultura. Falou aqui no Panorama Agrícola o chefe do Centro de Treinamento da Ipagre em São Miguel do Oeste, um especialista em fruticultura na região ali de São Miguel e Descanso, Loenir José Louro. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Ipagre está renovando mais de 60% da sua frota de veículos. Entregou recentemente 106 veículos às suas gerências e em fevereiro deve entregar mais 158. 10 desses veículos são utilitários, são vans que vão servir de escritórios móveis de assistência técnica e extensão rural. Quem fala mais sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resman. Sem dúvida, nós estamos entregando vários carros para as gerências regionais no projeto SC Rural, vou fazer parte do projeto SC Rural, como também estamos entregando as unidades móveis de extensão rural, que é uma ferramenta muito interessante, especialmente para atendimento a calamidades públicas, para a agilidade do crédito, para a agilidade da capacitação. E além disso, ainda também estamos entregando veículos para a questão das unidades operacionais gerenciais da Ipagre, ou seja, fortalecendo cada vez mais as gerências, porque o que nós precisamos é fazer com que os especialistas que cheguem mais rápido, e o nosso grande objetivo é aquele, de que chegue mais rápido o atendimento e assistência técnica a todo o agricultor familiar e especialmente a todo pescador de Santa Catarina. O secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, esteve presente na entrega dos veículos e aproveitou para fazer um balanço do seu primeiro ano à frente da secretaria. Eu acho que é um ano extremamente positivo, pelo conjunto da obra, obviamente. Ele é um ano onde nós temos, tanto a Ipagre quanto a Cidas, que é a própria secretaria, uma ação em conjunto como nunca visto antes. até porque unificamos os trabalhos nos municípios, otimizamos o nosso pessoal, economizamos os recursos e conseguimos avançar e muito quanto às ações na agricultura de Santa Catarina, tanto pelos programas de Estado, como também pela ação da equipe técnica que temos, tanto da Ipagre, também quanto da Cidasc. E outro destaque muito importante também é a renovação de frota. Só na Ipagre, por exemplo, se soma no dia de hoje, 106 veículos novos que estão sendo entregues para todos os nossos colaboradores, todos os nossos técnicos que atuam na ponta, melhorando a condição de trabalho e permitindo com que a nossa equipe possa estar mais perto do nosso produtor rural. Falou aqui no Panorama Agrícola o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.